chegando não percebem a diferença. Só os que fazem tempo que abraçaram sua crença jamais irão deixar esquecida a sã doutrina, pois ela é o princípio que a Bíblia nos ensina. Alguns acham que a igreja deve acompanhar os tempos e estão modernizando a tradução dos testamentos. Esquecem de orar e vão buscar ideologias, ensinos diferentes, mensagens tão vazias. O Deus ainda é o mesmo, o Cristo ainda é o mesmo, o Espírito é o mesmo que sempre operou. A salvação é a mesma, o batismo é o mesmo, a doutrina é a mesma. Não se deixa enganar e permanece firme, nunca sai do seu lugar. E muito se entristece quando a coisa está mudando. Sua alma só se alegra porque Cristo está voltando. Será que eu poderia arriscar em um conselho? Quem está com o cajado, ouça bem o meu apelo. Ensine o que convém, não despreze a sã doutrina, não deixe a igreja mergulhar nessa ruína. O Deus